Eu tenho olhado para um texto e eu quero compartilhar com seu coração acerca dele. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Jeremias 18. Posso ler? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade de sermos mais uma vez alcançados pela tua palavra. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Estamos aqui por tua causa, estamos em pé porque a tua mão que nos segura. Obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor tem nos trago aqui a fim de que o nosso coração seja alcançado mais uma vez pela tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Estamos aqui para te ouvir. Que a tua palavra venha nos achar. Obrigado, obrigado e obrigado. Olhe para cá. Olhe para mim aqui. Eu preciso. Lhe fazer enxergar pelo menos três detalhes. Me permitam, por favor, fazer com que você perceba três detalhes. O primeiro detalhe é a matéria-prima. Matéria-prima. Matéria-prima é o barro. O segundo detalhe é a obra. A obra é o vaso. Terceiro detalhe é o quebrou-se. Quebrar aqui é o desastre. Eu preciso que você tenha dentro do seu coração pelo menos esses três detalhes: a matéria-prima, a obra e o desastre. É assim que se inicia uma palavra em pleno exercício do seu movimento, que tem por objetivo alcançar um indivíduo. Vou repetir para você. Uma palavra, em pleno exercício do seu ofício, a fim de alcançar um indivíduo. Esse indivíduo, ele é alcançado por esse movimento da palavra, que de certa forma, ela se movimenta a favor de, a fim de que esse indivíduo, uma vez sendo alcançado por esse movimento, ouça o que ela tem para dizer a ele. É assim que se inicia. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, dizendo a expressão, Jeremias é um indivíduo, veio é o movimento. Então a palavra do Senhor se movimenta a favor de um indivíduo, a fim de que esse indivíduo ouça o que ela tem para dizer. Então alguém é alvo do movimento da palavra, em sua expressão, a fim de que quem está sendo alcançado seja movimentado a partir do movimento dela. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, levanta, levanta e desce. Uma palavra que se movimenta acerca de um indivíduo fará com que esse indivíduo se movimente como resultado da palavra em movimento. Uma palavra que se movimenta fará com que o indivíduo se movimente a partir do momento em que essa palavra em pleno movimento o alcançou, fazendo com que ele ouvisse o que ela tinha para dizer. Levanta e desce é o movimento. Levanta e desce a casa do oleiro. A casa do oleiro é o destino. Essa ideia de se movimentar a partir do movimento da palavra me fará chegar em um lugar que eu nunca fui. Levanta e desce. Uma vez o indivíduo se submetendo ao movimento da palavra que veio a ele, em sua expressão, fará com que ele chegue em um lugar que ele ainda não chegou. Entenda isso. Uma vez você se submetendo ao movimento de uma palavra que tem por objetivo fazer com que você ouça o que ela tem para dizer, fará você se movimentar e chegar em um lugar que ele já reservou para você. Levanta e desce. Se a expressão é levanta, isso é sinal que eu estou contradito a ela. Eu estou embaixo. Se eu já estou embaixo, então por que razão me levantar? Já que o processo conclusivo é desça. Se logo depois de eu me levantar, eu não vou ter que descer, então para que me levantar se eu já estou embaixo? É porque eu posso estar em um lugar onde eu, de certa forma, quero estar, sem que a palavra tenha me alcançado. Eu vou continuar nesse mesmo lugar pelo fato de que quem me movimenta a algum lugar é a palavra. Então, por mais que a expressão seja levanta e desce, quando eu me submeto a esse movimento da palavra, eu saio do lugar que eu estou e começo a ser conduzido a um lugar que ele preparou. aonde eu decido ficar, não me dará experiências que estão reservadas a um lugar que Ele deseja me levar. Eu vou repetir isso aqui para você. Estar em um lugar que eu determinei permanecer, não me trará experiências que estão reservadas em um lugar que Ele preparou para que eu vá. Todas as vezes que a palavra de Deus se movimenta acerca de nós, tem por objetivo único me movimentar acerca do lugar que eu estou e me conduzir a um lugar que Ele preparou. Eu vou repetir a alguém, todas as vezes que a palavra se movimentar acerca de nós, é simplesmente pelo fato de nos remover de alguns lugares e nos conduzir a ambientes que Ele reservou para nós. As minhas maiores experiências com Deus não estarão em lugares que eu decidi permanecer, mas estão escondidas num processo de submissão, a fim de que eu seja conduzido a um lugar que Ele reservou. Não é sobre aonde eu quero, é sobre aonde Ele preparou. Levanta e desce. Essa ideia de levantar e descer é ser removido de um lugar e ser conduzido para outro. Entenda, da onde a palavra te levantou, para lá você não volta. É impossível retornarmos a um lugar que a palavra tinha por objetivo nos remover de lá. A experiência a partir desse movimento será mais profunda, coisa que nunca pensamos em viver. Está reservado a um lugar que Ele preparou para nos receber. Levanta e desce. Levanta e desce. Levanta e desce. Se movimente de acordo com o movimento da palavra. Levanta e desce. Quando eu decido me submeter a uma palavra que se movimentou acerca de mim, é impossível eu não chegar aonde Ele quer que eu chegue. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Quando eu me submeto a essa palavra, ela me carrega a um lugar que Ele reservou para que eu tenha as minhas maiores experiências. As minhas maiores experiências com Deus está escondida no processo de submissão a uma palavra que foi liberada ao meu respeito. Levanta e desce a casa do oleiro. Não é qualquer lugar, é uma casa. Não é qualquer ambiente, é uma casa. Existe um destino, existe um ambiente, e as minhas maiores experiências estão reservadas ali, quando eu chegar. Deus decidiu, através da sua palavra, nos movimentar, a fim de que tenhamos experiências tão profundas, levanta e desce, levanta e desce. Quando eu penso que os destinos que eu propus à vida estão nos lugares altos. Eu sou contradito, porque os destinos que Deus me propôs estão em lugares baixos. Levanta e desce. Porque aonde eu quero te levar, as experiências são muito grandes, porém o lugar está para baixo. Levanta e desce. Vá até a casa do oleiro. Casa do oleiro é o meu destino. Casa do oleiro é o destino. Me permita repetir algo ao seu coração. É impossível me submeter à palavra e não chegar aonde a palavra quer me levar. Ser conduzido pela palavra é pisar em lugares que eu nunca pensei que eu pisaria. Ouça isso aqui. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Então a palavra fala. Levanta e desce, vai à casa do oleiro e lá te farei ouvir minhas palavras. Por que que o cenário acima fala sobre a palavra? E logo no cenário abaixo fala as palavras. Porque a palavra é o que te movimenta para você ouvir as palavras. A ideia de as palavras é você estar vulnerável a uma experiência. E aí você percebe no texto, desci. Eu amei quando eu entendi a ideia de desci. Desci tem como ideia do indivíduo que recebeu uma ordem e não questionou. Ainda que essa ordem viesse contradizer o lugar que ele estava. Porque isso é submissão. Quando você lê, desci, é de maneira imediata. Não respirou fundo, não contou de 1 até 10, não procurou um outro tipo de respaldo para, simplesmente desci. Quanto mais rápido eu for em me submeter à palavra, mais rápido eu vou ser alcançado por um entendimento que eu ainda não tinha. E desci. Aí você lê. E desci, e eis que ele. Ele quem? O Senhor da palavra. Estava fazendo. Estava fazendo. Não fez. Porque eu cheguei para ver ele fazendo. Ele não começou a trabalhar porque me viu descer, ele já estava trabalhando esperando que eu descesse. Enquanto eu me mantiver em uma postura, eu vou questionar o trabalhar dele, porque eu não estou no lugar que eu deveria. Se eu estiver no lugar que devo estar, eu vou perceber que ele sempre esteve ali fazendo. Por isso que eu questiono. Por que que Deus não está fazendo? E aí ele me questiona. Por que que você não está onde eu quero? Porque não é sobre um Deus que não faz, é sobre um Rafael que não se submete. Ele sempre esteve fazendo, e eu sempre questionei para onde estou indo. Se eu não quero ir aonde Ele quer me levar, não cabe a mim o direito de questionar um trabalhar dEle. Deus está sempre trabalhando, eu é que tenho dificuldade de estar aonde Ele trabalha. As minhas palavras que você vai ouvir, está mais ligado com aquilo que eu quero que você veja, do que aquilo que eu quero que você ouça. É de maneira muito, muito agora, e desci e vi. Entenda que o resultado da submissão à palavra é imediato. E desci e vi. Vi o quê? Vi Ele fazendo. Eu não o vi correndo para fazer, eu o vi fazendo. Eu não o vi o desesperado para ver se me apresentava alguma coisa, não, eu o vi fazendo. Eu não percebi que quando eu desci, eu vi saindo de trás da parede para começar a fazer alguma coisa, não, quando eu desci, Ele já estava lá fazendo. Eu questiono a ausência do que Ele está, do que Ele não faz, mas eu não consigo olhar para mim e perceber que eu estou ausente de um lugar que Ele quer. Quanto mais presente eu estiver no lugar que Ele deseja, nenhum questionamento eu vou nutrir em relação à obra que Ele faz. Vou repetir, porque não é sobre um Deus ausente em obras, é um Jeremias ausente em lugares. Quando você estiver no lugar que Ele quer que você esteja, é impossível você não ver fazendo alguma coisa, porque isso é o caráter dEle. Ele faz, Ele sempre fez, Ele sempre fará. Ele faz de manhã, Ele faz à tarde, Ele faz à noite, Ele faz de madrugada, Ele faz enquanto você acorda, Ele faz enquanto você esquece dEle, Ele faz você orando, Ele faz você não orando, Ele faz você em pé, Ele faz você não estando em pé, Ele faz no período da vida mais turvo, Ele faz no período mais ensolarado. Não é o que eu passo que determina se Ele fará ou não, Ele sempre esteve trabalhando por nós. Não é sobre um Deus ausente, é sobre um Jeremias que não se submete a um lugar. Existe um lugar reservado para que arranque de nós qualquer tipo de questionamento acerca do que Ele fez, do que Ele fará, do que Ele fez, do que Ele fará. Entenda, levanta e desce, esteja no lugar que Ele quer, e aí você não questiona mais, você não nutre pensamentos negativos mais. É só você descer que o cenário já está reservado, é só você se submeter que o cenário já está reservado, e desci, e eis que Ele estava fazendo para me dizer: eu sempre fiz, sempre fiz, sempre fiz, eu sempre fiz. Aleluia, aleluia, eu sempre fiz. É você que sempre não esteve. Os nossos maiores questionamentos acerca de Deus são nutridos porque nós não estamos aonde que Ele quer que estejamos. A gente questiona Deus porque a gente decidiu não ser submisso à palavra dEle. Porque se eu estiver aonde Ele quer que eu esteja, é impossível eu questioná-lo. Quando eu desci, eu vi. Eu vi. Eu vi o quê? Eu vi ele fazendo. Eu vi ele envolvido com uma obra. Eu vi ele em pleno exercício. Eu vi ele na sua atividade plena. Eu vi. Como questionar depois? Rafael, mas eu estou no lugar que ele quer que eu esteja, porém não vejo nenhum tipo de conclusão. É porque você precisa mudar a sua visão, porque não é tempo de conclusão, é tempo de preparação. Deus não é mágico. Deus trabalha, Deus não engana. Deus trabalha, Deus não te dá miragem. Deus trabalha. Ele não vai estalar o dedo e fazer com que as coisas apareçam. Ele quer que você acompanhe o processo. Porque quando você acompanha o processo, você entende quem é você, mais do que entender quem é ele. E esse que ele estava fazendo, ele estava fazendo. Eu quero que você diga isso para você. Ele está fazendo. Eu sirvo a um Deus que faz. Faz ontem. Não fez, faz ontem. Faz hoje. Faz amanhã. Esse é um Deus que eu sirvo. Esse é um Deus que se envolve. Esse é um Deus que se entrega quando o assunto é obra dele, não é obra minha, a obra é dele, não é obra nossa, a obra é dele. E desci, quando eu desci, eu vi o quê? Eu vi ele trabalhando, fazendo a sua obra, fazendo a sua obra. Alguém que está lá em cima, fora do lugar que nós estamos, que é o ambiente reservado para as nossas experiências, vai questionar: cadê o Deus deles? Eles nunca vão ver, porque só enxerga quem está no lugar que ele está. Só alcança a revelação quem está no lugar que ele está. Quem está fora vai questionar: Deus sumiu. Deus não sumiu, ele apareceu para quem está no lugar que ele quer que estejamos. Eu desci e vi, e quem não desceu não vai ver. Eu desci e vi, eu vi o que? Ele fazendo a sua obra. Deus está dentro de uma casa, fazendo a sua obra. Eu vou repetir para quem está no YouTube, para quem está no Facebook, ou quem quer que seja outra coisa: Deus está dentro de uma casa, fazendo a sua obra. O lugar que ele decidiu fazer a sua obra é dentro de uma casa. Deus está dentro de uma casa. Deus não está num palácio. Deus está dentro de uma casa. Deus não está num campo aberto. Deus está dentro de um palácio, dentro de uma casa. Deus não está no estádio. Deus está dentro de uma casa pequena, mas ali dentro ele está fazendo a sua obra. E não é qualquer ferramenta, é com a mão dele. Deus está fazendo. Ora, Maia. Há uma unção aqui dentro dessa casa, gente. Eu te levei para dentro de uma casa para você entender como eu trabalho. Eu te levei para dentro de uma casa para você entender de quem que é a obra. Eu te levei para dentro de uma casa para você entender com o que eu trabalho. Eu te levei para dentro de uma casa para você entender com o que eu faço. Ele estava fazendo a sua obra sobre uma roda. Sobre uma roda. Sobre uma roda. Se utilizando de quê? De um monte de barro. Fala a verdade, se ele agora aqui, uma vez estendendo as suas mãos, e em suas mãos estiver um monte de barro, e ele perguntar para você: o que é isso aqui? Seja sincero, qual seria a sua resposta? Hã? Se ele te apresentar um monte de barro e te perguntar: o que que você vê? Qual é a tua visão? Hum? Alguém responde? Um monte de barro. Claro. Porque ele é detentor absoluto da matéria-prima. Diferente de quem está sendo alvo da pergunta, o que é isso? Nós não fomos aonde ele foi para pegar. E normalmente esses lugares aonde se pega essa matéria-prima não está na nossa lista de prioridades a frequência. Ele foi lá e pegou. Consegue entender o nível de comprometimento dele com isso ou não? Por que que a gente olha para a mão dele, uma vez ele questionando a gente com uma pergunta: o que é isso? O que você vê? E a gente responde: um monte de barro. Agora, ele não te fala o que ele vê, ele faz para você ver. Até que os dedos dele comecem a trabalhar, a gente não sabe o que está dentro dele acerca do monte de barro. E aí é normal alguém olhar para um monte de barro e dizer: não passa de barro. E eu não posso ser levado pelos alheios que olham e diz que eu não passo de um monte de barro. E normalmente a gente faz mais avalia do que ouvimos, do que aonde estamos. O que precisa nortear você não é o que falam sobre você, é quem te segura. Quando você ouve que você não passa de um monte de barro, parece que isso tira o teu equilíbrio, e você não alcançou o entendimento ainda de onde você está. Você pode ser um monte de barro, sim, eu sou um monte de barro, mas olha na mão de quem eu estou. Quem fala que eu sou um monte de barro não tem domínio absoluto de mim. Eu sou quem eu sou para muita gente, mas olha onde eu estou, olha onde eles estão. Quem não tem projeto com você no coração vai sempre te ver como um monte de barro. Mas aquele que te segura como um monte de barro vai olhar para você e não vai te ver como um monte de barro. Mesmo sabendo quem é você, ele vai te ver porque dentro dele tem um projeto acerca desse monte de barro. E quando ele começa a trabalhar, ele começa a dar impressão ao monte de barro sobre o projeto que está dentro dele. Não é sobre uma forma, é sobre uma forma. Ele não pega o monte de barro e bota numa forma. Ele pega o monte de barro e começa a dar forma. E forma é o projeto dele dentro dele. É o projeto dentro dele acerca do barro. Quem não tem projeto com você vai sempre questionar. Não passa de um monte de barro. Amém que eu sou um monte de barro. A diferença é que eu estou na mão de quem tem projeto. Eu estou sendo Jesus. E aí quando você vê a expressão vaso, a gente se empolga. Porque o que é um vaso? O vaso é a forma. Não tinha desenho para ele copiar. Não, estava dentro dele. E na medida que há o processo de modelagem, a mão entra dentro. Uns são maiores, mais finos na ponta, mas é a mão dele que faz. Não é sobre uma imagem projetada a partir de uma forma, é sobre digitais dele, é sobre o projeto dele. E aí a gente olha para esse processo de barro, vaso, a gente se empolga, porque isso é a obra dele. É um Deus que pega algo sem nenhum tipo de forma, não passa de matéria-prima. E desse algo sem forma, ele dá uma forma. As pessoas começam a olhar e ver que é vaso. E de repente esse vaso, em pleno processo de se tornar aquilo que deseja o oleiro, que não é sobre a opinião de fora, é sobre o desejo dele, vontade dele, projeto dele. De repente, aquilo que estava indo tão bem, estraga. Perto da conclusão, estraga. Estraga. Estragou. Quebrou. Quando você vê vaso, ele já está concluído. Falta pequenos retoques. Ele não quebra no percurso. Ou quando estou percebendo que possa ser alguma coisa parecida com. Não. Vaso, de repente, quebrou. Eu estou pregando para uma igreja inteligentíssima. Você, como eu, consegue enxergar a mão do oleiro no barro, sim ou não? Sim ou não? A gente consegue enxergar a mão do oleiro no vaso, sim ou não? Agora, você consegue enxergar a mão do oleiro no desastre, sim ou não? Não. Não é uma mão que causa, é uma mão que sustenta. Não é uma mão que causa o desastre, é uma mão que sustenta o quebrado. É a mão que pega a matéria-prima, é a mão que dá forma, mas é a mão que segura o caco. É a mão que sustenta o caco. Você vai de barro a vaso, mas de repente você vai de vaso a caco. Sem entender nada. As coisas estavam andando tão bem. De repente, quebrou. De repente, desastre. Você diz, como? Como que isso é possível, gente? Alguma coisa quebrar num ambiente que deve estar na mão de quem deveria permanecer. Como é que pode quebrar? É para que a gente entenda a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que tem mão para pegar o barro, que tem mão para dar forma ao barro, mas que tem mão que não descarta caco. Esse é o Deus que nós servimos. Glorifique a Deus que você, como eu, quebramos, mas na mão dele porque se quebrássemos na mão de outra pessoa, o lixo era o destino. O descarte era o destino. Jogar fora era o destino. Se livrar dos cacos era destino. Mas eu glorifico a Deus que eu sirvo a um Deus que com a mão pega o barro e com a mão faz do barro o vaso. Mas quando o vaso se quebra com a mesma mão, ele diz: eu não descarto você, eu não jogo você fora, eu não desfaço porque você não entendeu o processo e quebrou. Eu não menosprezo esse momento teu. Você está quebrado, mas da minha mão você não sai. Você está quebrado, mas eu te sustento, eu te seguro, eu não abro mão da tua alma. Quebrou, mas olha na mão de quem você está. Rebentou tudo, mas olhe na mão de quem você está. Um Deus que te sustenta, um Deus que te segura, um Deus que não abre mão de você, um Deus que não te descarta, um Deus que zela. Alaminderemahassia. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou. Uma das raivas do inferno é essa aqui. É que você quebrou, mas você não saiu da mão dele. Você quebrou, mas você não saiu de lá. E olha que você teve a oportunidade de ir embora, mas você diz: não, barro não tem vontade. Não, não, não, não, não. E tornou, a ideia tornou fazer de novo. Pega um monte de caco, bota na mão daqueles que sempre te julgou como um monte de barro. Diga para eles: o que vocês vão fazer com isso? Eles vão abrir a primeira lixeira e vão jogar dentro, porque eles não sabem trabalhar com caco. Eles não sabem trabalhar com desastre. Agora olha para a mão dele aqui e perceba que não caiu um pedaço sequer no chão. Não desprezou nenhum tipo de parte qualquer. Tornou. Alguém está aqui ou está aí precisando ouvir isso. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Eremahas. Vou fazer de novo. A quem nós servimos faz quantas vezes quiser de novo. O fazer de novo é o caráter dele. O fazer outra vez é o caráter dele. Se quebrar, faço de novo. Quebrou, faço de novo. Quebrou, faço de novo. Quebrou, faço de novo. Quebrou, faço de novo. Eu faço de novo. Pode preparar a data, porque você vai ver Deus fazendo de novo. Pode preparar o ambiente, porque Deus vai fazer de novo. Vai começar por uma casa, Deus vai fazer de novo. Vai começar por uma casa, casa do oleiro, e a informação vai se espalhar. Deus vai fazer de novo. E tornou a fazer. E tornou a fazer dele quem? Do desastre, do caco. E tornou a fazer dele outro vaso. Você acha que você vai voltar a ser o que você era antes de quebrar? Quando a forma já estava clara aos olhos de tanta gente? Vaso, você acha que você vai voltar a ser aquele vaso antes de quebrar? Não. E tornou a fazer dele outro. Vou fazer de novo um novo. Vou fazer de novo um novo. Vou fazer de novo um novo. Novo não tem nada a ver com antes, é novo. Não vai ser nem parecido como antes, é novo. Vou fazer de novo o novo. Que isso fique gravado na tua alma. Vou fazer de novo um novo. Novo. Novo. Novo. Abaixe sua cabeça. Pai grande. A sua presença está aqui. Ora mim dere maramashura bakataramaya. Tu estás no controle de tudo. Dere mim dere maramashura bakataramaya. Ora ma Jorge guidare mi assia. Vou fazer de novo um novo. Jesus, que presença. Oh! Vou fazer de novo um novo. Jesus, que presença. Oh! Vou fazer de novo um novo. Rabarabacandarás. Jesus, que é isso? Eu junto os cacos, faço de novo. Jesus, que presença. Jesus. Abra sua boca e ore. Ore. Glorifique, ore. Alguma coisa está acontecendo com alguém aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Rabacataramas. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, tem alguém que não vai se conter há uma mão muito grande trabalhando. Você desistiu, eu não. Você desistiu, teu Deus não. Você não acredita mais, o teu Deus vai fazer, mesmo você não acreditando mais. Gente do céu, o que é isso? Taramakataramamas. Gente, o que é isso? Rabas. Xarabababababas. Está acontecendo alguma coisa aqui dentro. Tem uma mão mexendo no ventre de uma mulher aqui agora. Eu vou fazer de novo, diz o Senhor. Eu vou fazer de novo, novo. Gente, tu é macatara, chora macatara, marraia. Ora bababacatara bababas. Ora babacotoro mamamas. Você que fala em línguas, ore em línguas. Ore a Deus em línguas estranhas agora. Jesus, que é isso? Ah, grande na casa. Ora barra, show, bebê, yokoto, yokata, yabakatara, baia. Ai, Jesus. Jesus. Oh! Oh! Tem alguém sentindo ele aqui? Tem alguém com vontade de gritar, grita. Se quiser ficar em pé, fique. Isso. Há um mover de Deus aqui dentro. Há algo sendo liberado para nós. O Espírito de Deus está dizendo para nós: é algo novo, é novo, é novo, é novo. Esquece lá atrás, é tudo novo. Ora, barra. Ora, barra.